DJ Daniel Vídeos, de São Francisco, Minas Gerais. Aumenta aí, Junção. Daniel Vídeos. Presta atenção que o problema aqui é